cima, tudo bom? Gente, se eu não me entaco, tô aí, 18612, aquele que é ali. Guará 04. Vai parar para ingresso no 4. Centena, nível, tá autorizado. Desconsidera, ó, tô fazendo com a determinação. Após 3, 1, 3, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para a torre, 18612, que é negar 23. Juliette Alfa, na ponte para a torre, 18612, que é negar 23. Juliette, confirma o 4 e guarda para a cópia. Bom dia, Gol 1715, cruza 2, eu peço. Agora. 15, contato radar, sobe para 360, vigilância. Entendendo 360, Gol 1715. Guará 04, autorizado ingresso, táxi via pista até cabeceira 10, reporta alinhado e pronto para decolagem. Guará 04. São 3517, chama centro Recife, frequência no 251, alternado 288. 251-288, bom dia, 3517. Bom dia. Guardando posição do mesmo, não, ele ainda não conseguiu entrar em contato com o Salaes de Aracaju. Não tem funcionando no sistema. E infelizmente posso pagar a cópia após coordenação e autorização do centro Recife. Se o mesmo tiver o plano, não tem como ele autorizar. Primeiro você tentar em contato com o Salaes também. E porque eu tô só aguardando, passando mesmo, viu? No mesmo era 5 autorizado de graça, com Juliette, com a minha tela. Mesmo era 5, Juliette, minha dúvida. Juliette, minha dúvida, chegou no mesmo, era o quê? Acho que Juliette, fotocópia. Para Morro de São Paulo, 060, plano Yankee, tá autorizado, decola pistão 7, curva direita, saída Coral, controle 119, décima 8. Aciona 0134, acho que é o Juliette. Tá correto, por confio, precisa a bordo? Do 01 a bordo, funcionamento táxi 2, 18612, acho que é o Juliette. Possui sua autorização, falou. Tango Oscar, Oscar Juliette, livre acionamento no pátio 5, chama pronto para o táxi. Torre o Tatraí, Loco 3, dá 3153, ciente, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Cola 17, chama agora o controle em 119, décima 8. 19-8, bom dia. Por favor. O Mike Juliette Romeu decola de Salvador, 17, chama agora o controle em Salvador em 119, décima 8, bom voo. 19-8, dá regresso, grato. 260, vigilância agora. Controle de Salvador, muito bom dia, o papapapá Mike, Juliette Romeu. Juliette Romeu, código 0132, mantém-se condições visuais, linha do litoral. Condições visuais, linha do litoral, 0132 no transponder, Romeu. Controle, autoriza no través do Pituaçu fazer sobrevoo sobre a paralela, senhor. Aguarde. Mano Alfa, eu agora com o centro Recife, mesmo no processo plano, vou entrar em contato com o plano de voo e eu falei, vamos. Juliette Romeu, o senhor vai fazer uma passagem na paralela ou vai permanecer na paralela? Permanecer o possível, não se escuta, senhor. Ok, mais 5 minutos tem uma aproximação com o pistão no zero. Após, o senhor prossegue a paralela. Positivo. Da 17, reporta para ingresso, as costas, Juliette. Rota 3153, livre da colagem da 10, vento 130 graus com 7 nós. Uno, alternado 288. Continuando 288. É o Leida, após direto, controle 119.8, aciona 5447. Abiliel 280, decola da pista 10 com curva direita da Euleta, a saída 119.8, controle 5447, eu transpondo aqui, tipo 345. A correta, porta pista final 345. Portaremos 345. Estou no ponto de espera da 17 para ingresso, quilo Serra Lima. Costa Juliette autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Alfa Tango Tango autorizado, táxi, reporta no ponto de espera da 17. Fique atento ao Bravo Eco 9 Lima que já iniciou o táxi, pátio 5. Decola os 21 no controle agora em 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, então, 3253, bom trabalho. Zero. Controle de Salvador, bom dia. Tá 3153, decolou da El. Tá 3153, contato radar, sobe para nível de voo 360, vigilância. 360, 3153. Poderia voar direto da El, tá 3153. Tem voo da El. Dato. Muito bom dia, voo 9605, senha do hotel. 905, guarda-costas. Você escuta pra gente passar a saída por gentileza? Da Euleda após Fidev, voo 905. Da Euleda após Fidev, 905. se eu teria condições de fazer um novo plano aqui nessa LAS, Salvador? O problema é que a gente não tem, não temos telefone Celeste. A Celeste aqui não está conseguindo contato com a Celeste de Aracaju. Então foi feito, a gente falou com o controle Aracaju para solicitar para a S Salvador e Aracaju ligar para cá para poder entrar em contato com a gente. Que nem a gente, nem o centro tem o seu plano. Oscar Juliette decola os 23, controle em 119.8, bom voo. Graças, Oscar Juliette, sobe para o 060, vigilância radar. Para 04, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado 288. Bom dia. Localizador, Tata Romeo 8, Sofia. Que golpe, eu acho que complete final, chame Torre no 86. 288, Sofia. Oscar Juliette, voe direto Morro de São Paulo. É, Oscar. Mike Juliette Romeu. A escuta. Bitbaron agora à sua direita, a posição de 3 horas em 3 milhas, agora na aproximação final da pista 10. Positivo, sir. Controle está 3153. Siga. Poderia voar na presente de leve? Ok, isso é autorização na área do Centro Recife, aguarde. Se o senhor puder coordenar para a gente, te agradece. Obrigado. Gente, aguarde. Gente, então retorna para o modificação de regras, o Luiz Golf Oscar. Okay. Gente, mantém a posição, Alfa Tango Tango. Liberado paralela para o Mike Lett Romeu, senhor. Alive, Mike Lett Romeu. Boa. Controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Obrigado. Cancelamento, Papa Romeu, isso aí prossegue base pela direita da 17. Afirmativo, autorizado, curva à esquerda, reporta ingressando no final da 17, base pela direita, o Luiz Golf Oscar. Vai passar a posição Conde, mantém nível no 3-0, chama o controle Aracaju 1203. Oi? você vai chamar a Caju 202, certo? Bom dia. Bom dia. Ciente Whisky Golf Oscar avistado, autorizado pouso pista 17, vento 130 graus com 9 nós. De pouso, Pachete, Papá Romeu Whisky Golf. Nove, bom dia. Aguarda agora. Golf Oscar Solos 3-0, confirmando, Pátio? Autorizado, backtrack, reporta livrando. O Alfa Tango Tango autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, observando a aeronave que vai livrar no Pátio 4. Gente, reporte para o cancelamento. Já tem sua autorização, só um minuto. Tá pronto, co. Acho que você deve, só um minuto. Mais 05, uma cópia. Afirmativo, copio no 605 da Gol. 360 Galeão, autorizado, via para 9B857, seguro, apesulo no 6, Gruf, apesulo no 4. Controle 119.8, aceno 5423. Autorizado 360 para o Galeão, almofada rosa do próximo, upper 9857, segura, apesulo no 6, Gruf, apesulo no 4, para Barcelona. 9823 ao transporte 1906. 205 está correto, reporta para o Chivaco Fernando. É, pode ver, Fernando. 13179. Pelo copo. 13179 Guarulhos 340, nível está autorizado. Via Upper, Whisky 50, da Copa Pistão 0, com a direita, saída da Elleda após BDF, controle 119.8, sendo 5450. Estamos aqui na posição contratado pelo plano de voo. Após mesmo vai enviar para o centro de Recife. Só aguardando. Estou só fazendo o voo no 605? Consigo. Poderia por gentileza encontrar uma pra gente a saída? Saída da El, após da El voa Leda, após voa Bidev. Voo 605. Da El, Leda, Bidev, voo no 605. Obrigado. VIP 5345 está pronto para puxar o teste de treinamento. Autorizado para puxar o sinal com o táxi. VIP 5345. Contaremos o táxi 5345. Escuta. Vou levar o 54 na meia. Frente Alfa Tango Tango, sub mantenha 040. 040 na Gole, o Alfa Tango Tango. Contrário, o Filho Serra Lima poderia pro destino, pro A258. Autorizado. Tiro Serra Lima, está em condições visuais, solicito cancelamento e iniciar descida. Codificado, desce para altitude de tráfego, reporte cruzando 3 mil pés. Sim, reportará a 3 mil. Anima Alfa, confirma o passo que se encontra. Autorizado 120 Goiânia, decola pista no 7 curva direita, sai da cole, após direto, controle 119 décima 8, aciona 5461, Lima Anima Alfa. Correto, confirma a pessoa da porta, autonomia. Confirme a proa ideal. Para o destino é 300, 300. 5, está com o POB de 70, 1 hora e 55 de autonomia e alterna Salvador. Autorizado, táxi, chilete alfa, ponte para a torre, 198, sou meia dúzia, que ligar 1013, 5534. Sente, ponte espera da pista 10, chamará a torre, 186, 5345. Azul 4208, voe Duna. É, Duna, Azul 4208. Oscar, Oscar Juliette, frequência livre para coordenação. Bom dia, desse mantém nível 070. Alfa Tango Tango, voe direto destino. Direto Barreiras, Alfa Tango Tango, tá estimando pouso 1153 em Barreiras. Frente. Salvador 353, bom dia, está no posto de espera da 10, pronto. 5345, ciente autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 9 nós. Alinha e decola, 510, 353, 4. Azul 4208, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, Azul 4208. Alfa Tango Tango sobe sem restrições. Em ascensão, a centena sem restrições, Alfa Tango Tango. O Serra Lima, frequência livre. Voo 922, autorizado, descida para 3000. Azul 4208, helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés sobre terreno, sem modo charge. Ah, tá dentro do helicóptero, Azul 4208. Três, quatro, cinco, decola os 41, 19, 8 agora, bom voo. 9.8 com o controle, muito grato. Salvador, trip 5345, tá na Dael. Trip 5345, contato radar, subo 280. 280-5345. Autoriza direto da El pro trip 5345. Autorizado. Direto da El 5345. Aguarde o Lima Animal. O Papa Romeu Lima Animal, para livre decolagem da 107, vento 120 graus, 109.